Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente do mundo virtual. Eu sou Alberto GP Oliveira, está começando agora o DGCast número 22, estou aqui com o Giba. Fala Giba! Fala Giba! Ô Giba! O Giba, que vocês já conhecem, é um dos integrantes aqui do DGCast, presença quase constante, né Giba? Sim, estamos aqui sempre que dá. É sazonal, né? Ele aparece de vez em quando para manter presença. Esporádico. Muito bem. Estamos aqui também com a Carolina Silvestre. Fala, Carol, tudo bem? Oi, bom dia. Pra quem eu não sei tá... o que falar, gente. Tá. Não, você é boa de falar assim. Quem não tá reconhecendo, quem não ligou o nome da pessoa, a Carol participou do DGCast número 16, desenvolvimento para web, que a gente chamou ela, o Léo do Carmo e o Felipe Moraes, do Easy, Startup Kit Ribeirão Preto, para falar um pouco sobre a plataforma que eles desenvolveram lá. Mas hoje a gente está aqui para falar de outra coisa, a gente está aqui para falar sobre Stranger Jobs, os medos do design. Esse é o último DGCast de 2016, a temporada de 2016, né? Se você acompanha o feed do DGCast, né, as publicações do DGCast, atentamente você percebeu que na quinzena passada nós não soltamos novos episódios, é porque sabe como é que é, né? Projeto acadêmico, vai chegando época de avaliação, tanto para professor como para estudante, a coisa fica meio complicada, então a gente não publicou 15 dias atrás, mas está publicando agora o DGCast 22, Stranger Jobs, sobre os medos do designer, e a gente vai voltar em 2017, não tem uma data certa ainda, mas é fevereiro, né? Antes de fevereiro a gente não volta, então o DGCast vai sair de férias e 2017 a gente tá de volta. Carol, eu queria fazer uma observação, você me permite? Opa! Que você falou que você não sabe falar, né? Mas lá no DGCast 16 a gente comentou que você é ex-aluna aqui de design gráfico da Barão, né? E, enfim, aqui no projeto do curso de design da Barão, todo semestre, né? O curso são 4 módulos, 4 semestres, e todo semestre tem um projeto integrador, né? Que é uma disciplina que faz... Meu um, Deus! Um projeto que reúne todas as disciplinas trabalhadas naquele semestre, né? E só aí, de citar o nome já arrepia. E aí a gente se lembra do primeiro PI que a Carol participou, né? Que só faltou desintegrar lá na frente, na hora da apresentação do projeto, né, Carol? Realmente. Gaguejei mais que sei lá o quê. Tava gaguejando, tava trêmulo e tudo mais. Porém, nos últimos, né? Principalmente no último PI que você apresentou, PI, que é a sigla de projeto integrador, você já tava bem mais tranquila, né? Nervoso a gente sempre fica. Ah, eu já tava chutando tudo. Mas assim, você tava bem mais tranquila, conseguiu falar muito bem, a ponto que agora em 2016 você voltou lá na Barão, dando palestra, né, junto com o Easy, o mesmo pessoal que participou lá do DGCast número 16, né? E agora você participou da banca do projeto integrador, né? Você foi uma das avaliadoras do projeto, né? Agora eu posso julgar quem gagueja. Então, assim, é muito legal a gente ver... Eu gaguejava. É, exatamente. E aí é legal que você se coloca no lugar, tem toda a empatia, né? De quem já passou por isso, né? Então, muito legal ver essa sua progressão aí, né? De uma pessoa gaga pra uma pessoa que aponta o dedo na cara de quem gagueja. Ai, não foi assim também, vai. Não, não foi. Você fez uma participação muito legal lá na banca. Só dei umas tamancadas de leve lá, que eu, depois eu sofri bullying, porque eu falei pra alguém, falei assim, olha, se você não tem argumento, não fala. Foi uma coisa meio assim, eu fiquei até com remorso depois. Você foi dura, hein, Carol? Você foi dura demais, hein? Ah, mais ou menos. Bom, acho que é isso, né, gente? Vamos lá pro programa? Contextualizar aqui, a gente soltou uma publicação, né, nas redes sociais, né, uma arte que foi feita pelo Emerson Stark, né, na ocasião do Halloween, que ele fez uma arte do Stranger Jobs, né, ele pegou ali a vitrine, a capa do Stranger Things, né, a série do Netflix, e fez ali uma arte especial de Halloween, e a gente provocou o pessoal nos grupos que a gente participa para dizer quais são os seus maiores medos, né, enquanto designer gráfico, né, no exercício da profissão. E aí a gente vai lendo aqui algumas pessoas que comentaram, né, todas as pessoas que comentaram a gente vai ler. Vocês não estão vendo aqui pelas ondas radiofônicas, mas o Giba está mexendo com action figures, né, aqui na gravação. É tão lindo. E aí eu vou começar, então. Meu maior medo é, durante uma reunião, o cliente ficar mexendo com action figures. Eu acho que o cliente está certo, porque entre reunião e action figures, eu acho que a action figure fala muito mais alto. Então... Mas então vamos lá, a gente vai ler aqui as publicações que o pessoal fez nas redes sociais, na página do Facebook do DGCast principalmente, e aí a gente vai também comentando e lembrando coisas da nossa cabeça, medos que a gente tem e que o designer pode ter, certo? Então eu vou começar aqui, teve uma pessoa muito especial que fez a primeira publicação de todas aqui, que esse cara aqui, Alberto GP Oliveira, né, comentou, falou que tem medo de passar um tempão com algum detalhe, né, do projeto, e o cliente nem dá bola ou nem percebe isso. Eu tenho um caos para contar, que quando eu trabalhava na indústria televisiva, né, tava fazendo uma animação que era como você fazia para mandar as figurinhas do álbum para a editora, para conseguir as que você não tinha, tal, tal, tal. E aí a ideia era assim, um envelope, e aí as figurinhas entravam dentro do envelope, aí começou a dar errado, eu tava fazendo em 3D, não sei o que, não deu certo. Aí eu fiz uma chapadona lá, e a minha gerente na época falou, nossa, quem fez essa arte? Ficou linda! E na verdade era uma coisa que eu tinha feito porque já tava acabando o prazo, eu tive que fazer de qualquer jeito. Então, às vezes você passa um tempão fazendo alguma coisinha, né, e que ninguém valorize. Quando você faz uma coisa meio nas coxas, aí isso acaba recebendo um elogio. Alguém já passou por uma situação assim? Já aconteceu alguma vez de, por exemplo, criar mais de um logo, né? E um logo que não ia para a seleção final ser escolhido, sabe? Algum momento o cliente viu o logo, esse logo externo aos outros... E aí ele pegou e falou, ah, e esse aí? E acabou ficando. É um caso que eu vejo muito esse logotipo aqui na cidade. E assim, não é que ele era ruim, mas assim, eram dois logotipos que eu ia apresentar pro cara, bem diferentes, e havia um terceiro que o terceiro ele ficou de lado. Não lembro se na época eu levei o material e esse logotipo ficou visível pro cliente, e o cliente pegou e falou, não, e esse aí? Eu falei, não, esse aqui tem um probleminha e tal. Eu lembro que eu dei uma arrumada nele, um tapa nele, e o cliente olhou, mas foi o caso inverso, né, do caso do Alberto. Agora, também aconteceu de, por exemplo, você cuidar de um logotipo e tal, e o cara não dá muita moral para aquilo, até por questões, vamos dizer assim, na hora da apresentação, digamos, entre aspas, o auditório, no caso, quem eu ia apresentar o projeto, não estava muito afim de... ver aquele projeto, entende? Estar lá, né? Estar lá, né? Que muitas vezes isso acontece com a gente, que é incrível. Às vezes vai um engenheiro apresentar um projeto, tá lá todo mundo. Vai lá uma vendedora de plano de saúde, vai lá vender plano de saúde, tá todo mundo lá. Mas parece que quando você fala da imagem da empresa, muitas vezes o cliente, assim, não tá naquela intenção tão grande de observar aquilo, de olhar aquilo, de fazer uma reunião. Tanto é que é engraçado que a maior parte das reuniões de design, de apresentação de projeto que eu fui, pelo menos até mesmo de órgãos públicos, os caras falavam assim, não, vai rápido aí que a gente tem outras coisas para fazer. É muito, muito triste isso, cara. Complicado, né? Carol, você já passou alguma situação assim em que o trabalho que você valorizava não foi valorizado pelo cliente ou vice-versa? Cara, por demais. Não vou negar, não, porque eu já passei bastante. É que eu não posso citar nomes aqui, mas eu trabalhava numa empresa aérea. E direto, eu quebrava a cabeça, fazia uma imagem híbrida, porque a gente ainda não tinha tantas fotos assim das aeronaves legais, então eu ia, pegava céu, pegava nuvem, pegava chão, pegava asfalto, pegava o que fosse, montava aquilo tudo, e depois falava assim, bom, eu vou fazer mais uma outra opção aqui meio flatzinha, né, e vamos pôr aí pra ver qual das duas, mas eu tenho certeza que a híbrida sai, né, cara... Galera ia muito mais no lado prático, flat, e largava toda aquela imagem que eu tinha trabalhado. Tipo assim, perdi 3 horas trabalhando numa imagem, e na outra que eu pus, ah, é um aviãozinho, umas ondinhas aqui, uma amarelinha colar. Poxa, não, ficou linda, é essa aqui mesmo que vai. Isso. Aí a gente tenta defender, a gente fala assim, não, vou defender, não, porque essa tá mais bem trabalhada e tal. Não, Carol, não discute, é essa aqui. Ah, beleza, gente. Só desanima valeu. Mais no fim das contas, né, Carol? Ainda tinha aquele palpite, ó, dá uma inclinadinha no avião, porque o avião não pode ficar pedindo tanto pra baixo assim, não. Vamos subir, sobe o aviãozinho aí, sobe mais ele e dá uma curvadinha ali e aumenta um pontinho desse amarelo. Ah, beleza, gente, pode deixar. Isso me dá calafrios. Me dá calafrios. Era assim. Já estou ouvindo os uivos dos lobisomens. É aquela velha história, né? Tá muito bom, tá perfeito. Mas aí vem a consideração. Então você fala assim, eita, preula. É isso. Lembra muito aquele episódio do Mr. Bean, isso, né? Que ele vai pra aula de artes e ele termina de desenhar um negócio e aí a professora vai lá, pega o pincelzinho da mão dele e dá uma pintadinha assim e fala assim, voilá! Aí ele fica puto da vida, ele fala assim, ele joga fora o desenho, ele fica... Muito é bom. O que eu me sinto muito assim, igual o Mr. Bean. Muito bom. Bom, o Lucas Tomazini compartilhou aqui, não precisa, que o medo dele, né, seria ouvir a seguinte frase do cliente, não precisa seguir a identidade à risca, não. Não precisa seguir essa identidade aí, não, deixa, né, faz do jeito que der, né? Já aconteceu com você, Giba? Já. Por exemplo, já peguei projeto de... Quando eu trabalhei com comunicação visual, dos caras terem manual de identidade visual e eles falarem assim, não precisa pegar o manual, não. Faz aí. É foda, né? O cara tá dando um tiro... Tá dando um tiro não só nele, mas em mim também, né? Ele, primeiro triste. Que ele pagou por esse manual, né? Pagou. Isso se pagou, né? Pois é. Segundo que você, enquanto designer, tá praticamente, isso que você falou, dando um tiro no pé da própria profissão, tá desvalorizando a própria profissão, né? Que moral que você vai ter pra fazer um manual de marca se você sabe que ele não é respeitado, né? É, tem que ter um respeito mútuo ali com o cara que fez o manual, porque primeiro, tem um manual ali, cara. Você tá olhando pra um negócio que foi feito por um outro designer, sabe? E você tem que seguir ele, queira ou não. Aí, por exemplo, questão que a gente tinha muito problema era de cor, né? Você tinha muito problema, assim, porque às vezes ia fazer alguma coisa muito grande, uma comunicação visual muito grande, e se deparava com por exemplo, ah, vai ter uma massa de cor muito grande. E aí você perguntava pro cara, qual que é esse amarelo seu? Aí o cara, como assim que é amarelo? Bota o amarelo aí, velho. Aí você fala, caralho, como assim bota o amarelo aí, velho? Tem uma mistura certa, sim, né? Claro. Algumas marcas, não são todas, mas, por exemplo, quando a gente pegava marcas realmente maiores, igual operadoras de celular, planos de saúde, essas coisas, eles tinham, assim, bancos principalmente, eles tinham um cuidado absurdo em mandar, às vezes, no caso de banco, um auditor para ver se aquela cor estava batendo. O cara ia com, digamos, uma provinha para dar uma olhada ali para ver se estava batendo a cor. E ai, ai, ai, se não estivesse batendo. É, tira tudo e faz de novo, né? Olha o perigo. E tem gente que fala, não, faz aí. É o famoso faz aí, né, galera? Não, faz de qualquer jeito, né? Mas é legal ver também esse oposto, né, Giba? Desse cuidado pelo tom da cor correto, por exemplo, né? É, parece que o pessoal não preocupa muito, né, com o tom da cor, né? Hoje, eles querem ter só aquele lapso visual primário, falar aquilo ali é um amarelo, mas não sabe que amarelo é aquele. O vermelho do McDonald's é um vermelho muito único, o amarelo do McDonald's é um amarelo muito único, você percebe diferenças dele. Porque tanto é que quando eles foram transcrever o amarelo do McDonald's pro primeiro site do McDonald's, eles tinham um problema gigantesco, porque aquele amarelo e aquele vermelho, eles sofriam na tela do computador com a frequência da tela, e era ruim de você navegar no site. Aí foi a primeira vez que o McDonald's teve que mudar um pouco o tom, fechar um pouco mais esse tom para funcionar legal numa tela, né? Aí sim, mas hoje muita empresa não tá preocupada, cara, com a própria identidade. Eles têm a identidade pronta, que já é um ganho, o cara tem o manual ali pronto. Só que, cara, o cara não quer usar aquilo, ele fala, não, por questão de pressa. É igual eu falei antes da reunião, parece que existe uma certa pressa quando vai falar de identidade, né? Existem clientes e clientes, né? Tem aquele cliente, o cliente que entende a importância disso, o cliente que realmente quer marcar em cima da identidade, ter aquilo à risca, o regradinho, mas você também tem aquele lá que fala assim, colega, é o seguinte, eu preciso desse folderzinho pra ontem, porque vai ter uma promoção na semana que vem, e não vai dar tempo da gráfica fazer. Então faz aí, não liga pra manual não, só põe um logo ali, segue em PNG, tá? Faz aí, dá uma pinçadinha na cor, vê o que, que você consegue fazer de legal, pra gente mandar pra gráfica logo. Eu acho que às vezes às vezes eu acho que o comercial fala mais alto na nossa área, sabe? Porque, queira ou não, a gente tá fazendo é a ponte entre a empresa e o comercial, né? Sim. E, consequentemente, o comercial tá fazendo uma ponte com o público, que é, consequentemente, quem vai voltar à empresa. Algum tempo atrás, eu passei por algo parecido que a Carol falou, que uma pessoa falou, a gente precisa vender um produto X, pega aí aquele modelo que você já tem, só troca e faz igual, só muda o texto, né? Porque o cara precisava disso para vender rápido. Só que eram produtos completamente diferentes. O material não encaixava, o material base original, ele não encaixava com o produto novo. Aí a gente levou algum tempo para fazer isso. Mas, nossa, às vezes parece que faz o urro muito, né? Essa pressa que o pessoal tem. Tá todo mundo com pressa, na verdade, né? É, pois é, e aí a gente acaba sendo um gargalo, né? Sempre a gente tá numa parte de gargalo da linha de produção e sobra esse tipo de coisa. Seguindo aqui com os comentários do pessoal aqui nas mídias sociais, o Pedro Almeida colocou lá que o medo dele é, ou melhor, são, né? Quebras de roteiro, orçamento baixo para projetos hollywoodianos. Então, pelo visto, ele trabalha com audiovisual, né? Trabalha com produção de vídeo, provavelmente. E aí colocou aí que são coisas que acabam acontecendo também. O quebra de roteiro seria ir contra o briefing, né? A gente pode fazer essa aproximação, programar uma coisa e depois querer mudar com o carro andando. E você não ter dinheiro, mas querer uma produção top de linha, né? Cinematográfica. Ontem mesmo, né, a Carol, não sei se você tava vendo lá, a Nathalie contando de alguns comerciais de TV regionais que você percebe que foram gravados com o celular, né? Ave Maria, essa daí eu pulei, desculpa, não ouvi. É porque a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo assim, que ele é quase uma maçonaria, né, do mal design. E nossa, aquilo lá são os Illuminati, cara. É os Illuminati. E assim, ontem uma amiga nossa falou exatamente sobre isso, né? Que algumas pessoas estão passando vergonha fazendo propaganda, principalmente a gente tá falando de vídeo, Alberto. Que é, cara, vídeo legal, uma imagem ruim, estourada, a gente consegue até na próxima vez pegar, captar essa imagem nova. Agora, gente, às vezes você vê vídeos, por exemplo, em comerciais regionais, principalmente dessas TVs regionais, que às vezes você percebe que tem tanto dedo de gente que não é de produtora, que tá trabalhando sério, sim, que você percebe que é coisa gravada de celular, sabe? Que você vê, às vezes o cara fala, o sobrinho fala, não, eu tenho esse celular aqui que grava em 7 megapixels, sei lá, com Full HD, 4K, com a qualidade... 4K, cara, com a qualidade da TV digital, só que o cara tá com equipamento que não tem um sensor decente, né? E, cara, é muito horroroso ver isso, sabe? É, até dá pra fazer coisa legal com o celular, principalmente em vídeo, dá, né? Mas você vai precisar de uma excelente iluminação. Isso. A luz do sol é muito boa, mas se você tiver interno, você vai ter que ter um equipamento de iluminação fodido, né? Perdoa o meu francês aqui. É, você vai ter que ter um tripézinho pra celular pra estabilizar a sua imagem, né? Porque senão fica aquela coisa tremida pra caramba, que o celular ele é muito leve, né? Então ele balança bastante. Você vai ter que estar gravando o áudio, se tiver áudio, com alguma fonte externa ou ligando um microfone apropriado no celular pra poder gravar o áudio. Nossa. Com qualidade, né? Assim, não é só chegar com o celular e achar que você tá mandando um vídeo pro grupo da família no WhatsApp, né? É até preguiça de saber tudo isso. Você vai sabendo um tanto de coisa que você tem que pôr, você fala assim, não é tão fácil fazer um comercialzinho com o celular não, querida. Não é, né? Cara, é comercial. Você não tá fazendo um videozinho pro Instagram, pro Facebook. Tipo, não é assim, cara. É, virosca, vai pro outro canto. Como é que o cara manda? Pode falar, Giba. Então, eu fico pensando, como é que o cara, assim, você vê que é mambembe, sabe? Você olha pra propaganda e é mambembe. E algumas TVs, elas têm um padrão de recebimento de material que é muito incisivo. O Alberto sabe disso, porque trabalhou com isso. E eu fico pensando, como é que esses caras, por exemplo, entregam esse material? Será que vai ter um sobrinho em algum lugar que tem um XD Cam pra gravar? Não sei, cara. Então, pensando eu acho que às vezes nisso. Eles devem contratar produtores, né? Mas aí, no momento de crise, vão cortar essa verba. Ah, vamos fazer com o celular mesmo. Deve, às vezes ouvi um case, né? De um material que foi feito para mídias sociais pelo celular, que foi um sucesso. Né? Ah, vamos fazer celular mesmo, a tecnologia tá aí para isso. Se com fulano funcionou, que a gente vai funcionar também. Bora fazer isso aí. E aí saem essas coisas, né? Nunca é tão simples assim. Podemos continuar aqui com os comentários? Opa, senão a gente não acaba nunca. Daiana Campos comentou aqui, achei muito engraçado o comentário dela, da Daiana. Tenho aumentofobia, um medo danado da palavra aumenta. Que é uma coisa que também designer costuma escutar bastante, né? Aumenta esse logo aí, aumenta essa fonte aí, né? Daiana, a Daiana, nossa aluna. A Daiana, ela é... Na verdade, até aqui, grande, né? Um grande abraço para a Daiana, que está lá presente, ouvindo o DGCast, pelas ondas radiofônicas. Diretamente de Batatais. Na verdade, até agora, todos foram nossos alunos, né? O Lucas Tomazini está se formando agora. É importante citar isso, viu, Alberto? Eu acho obrigado, Giba. Porque são, obrigado. Porque o design agrada o homem e a mulher de Ribeirão Preto. Então, menos a prefeita. Aí, o disclaimer agora, né? A gente tá gravando esse programa no dia 7 de dezembro, aproximadamente uma semana atrás, a atual prefeita de Ribeirão Preto foi presa, né? Mas enfim, aumentofobia, né? É uma coisa que realmente acontece bastante, ou aumenta daqui, aumenta dali, né? A Juliana Maulin, que é ex-aluna do curso também, né, Giba? Só sobre a aumentofobia, eu acho que dá pra resolver isso de uma maneira muito fácil, sabe como? Como? O Photoshop, ao dar o Ctrl T, ele não poderia deixar aumentar, só diminuir, pra forçar o cara a carregar o arquivo com imagens de alta resolução. Pronto. Tararara, pronto. Então, ele poderia dar um aviso tipo Windows, assim, né? Não dá um aviso. Essa imagem não terá qualidade se você fizer isso. Deseja continuar? Não. Ele desligar o computador. Você deu Ctrl T, segurou no canto, arrastou de dentro pra fora, ele desliga o computador automaticamente. Aí pronto, acabou o problema, porque ele. Aí na hora que você liga, o fundo de tela tá assim, escrito assim: Adobe informa, favor colocar imagens gigantes. Beijos. Aí, ó, equipe de UX da Adobe, que eu sei que ouve o DGCast, né? Eu sei que eles nos acompanham, nos prestigiam. Fica aí essa ideia de graça pra vocês, tá? Milhões, então. Próximo. A próxima é a Juliana Maulin, que é ex-aluna aqui do curso. Eu não cheguei a conhecer a Juliana, mas... Ela foi da minha turma. Fala com muito saudosismo dela, né? Saudades. Ela, Jean, Natália Jurioli, Lucas Corte. Uma turma ali absurda. Aí ela fez uma... Ela comentou aqui com... Entre aspas, né? Ela colocou a frase entre aspas. Ou seja, tá sendo falada por um possível parceiro, um possível cliente. Ah, ficou legal. Mas sabe o que eu acho que podia... Aí ela botou uma reticências aqui pra você completar com o seu bel prazer. Porque podia, aquela coisa, né? Começa dando aquela maciada, não, ficou legal, mas... É aquilo que você falou, né, Carol? É o que a gente falou no começo, né? É aquela velha história, tá top, mas só falta um toquezinho aqui, ó. Aumenta um pouquinho, joga um pouquinho pra esquerda, muda essa fonte, dá uma arredondada. Quando vê, mudou completamente a arte, né? Quando não, você tá fazendo um post de Facebook, tendo que respeitar a margem dos 20%, a grade tá ali na sua cara, está piando que você já usou os malditos 5 quadradinhos que eles pedem, e aí ele vira e fala assim, mas se você aumentar muito o loginho aqui, ó, a loginho, né? A loginho. Aumenta um pouco a loginho, pra ela ficar em mais destaque, sabe? Você fala assim, cara, não posso, você quer patrocinar isso? É 20%, aqui tá no máximo. Ah, mas assim, ó, chega aqui bem na linhazinha, sabe? Dá uma passadinha. O Facebook não vai ver isso, não. O Facebook, o algoritmo, não. O algoritmo gigante. Vê, né? Respeito play, gente. Eles acham ainda que fica o Mark Zuckerberg olhando todas as propagandas, né? Não, ele vai deixar passar. Ele é gente boa, deixa passar. Marquito da galera. Pra quem não tá entendendo, da galera, né, Carol? O Facebook, ele tem algumas diretrizes pra você fazer os posts promovidos, né? Você tem que respeitar esses 20% no máximo de texto, é isso, né? É uma gridzinha, é uma grid que se eles tivessem liberado 6 quadradinhos, a vida seria linda, mas eles liberaram 5. 5 malditos quadradinhos que você nunca consegue encaixar nada perfeitamente pra arte ficar supimpa. Você sempre vai ter que pôr algum frufru, aquela coisa assim, põe mais uma coisinha pra preencher aqui que tá muito vazio, entendeu? É sempre assim. Eles diziam que isso ia cair, né? Um tempo atrás. Então, agora você pode colocar mais, tipo assim, você pode usar mais espaço, você vai ser penalizado. Antes eles não deixavam passar, agora você é penalizado. Ou você paga mais. Promove menos, né? É uma coisa assim. Eu acho que é uma coisa assim. Ah, gente, dinheiro move tudo, entendeu? Pois é. Doeu o bolso, fodeu. Justamente, tem pouco dinheiro circulando ali, né? Imagina. Estão pobres, estão bem pobres. Se contar pelo investimento do Easy que a gente tinha aqui, eu tava quase indo administrar o Facebook junto com o Mark. Pra ganhar também, que olha... Sociedade, né, cara? É uma grana que gira, que é violenta, cara. É, e ainda assim é mais barato do que você fazer um anúncio gravado no celular e colocar na TV. É, pois acredite, é, né? Se quiser. Seguindo aqui com os comentários, o Júlio Anastácio, que é ex-aluno de jogos digitais da Barão, falou que ele tem medo do diminutivo. Aí deu algumas citações aqui que ele colocou. Faz um sisteminha pra mim? É bem simplesinho. Aí você faz umas duas ou três telinhas, um layoutzinho simples, só uns cadastrinhos bem simples e uns relatóriozinhos. Aí ele segue no comentário dele. Em resumo, isso quer dizer, ó... Faz um sistema, layout e relatórios pra mim. Eu não tô afim de pagar mais com salário mínimo pelo sistema todo. Também ele colocou, se aplica a modalidade de joguinho simplesinho pra divulgar a minha marca. O Júlio, ele tá trabalhando com game design, né? E ele já trabalhava com análise e desenvolvimento de sistemas, com computação. Então ele vive aí essa realidade do... Faz um sisteminha aí pra mim. Um sisteminha nunca é simples, né, Giba? Eu dou aula no curso de sistema de formação, né? E aí é engraçado que às vezes a gente vê umas coisas até absurdas. Porque muitas vezes eu vejo aluno reclamando que, por exemplo, tem um sistema. Aí o sistema chegou num limite. Contrata uma outra pessoa porque o outro tá caro. E fala assim, não, mexe no sisteminha do cara aí. Dá uma arrumadinha nele pra fazer mais uns relatóriozinhos, mais umas telinhas. Além de mandar o cara fazer linha, o cara vai mexer no código do outro, que normalmente não tá aberto, né? Entra a questão de... Ele segue uma lógica de organização um pouco diferente, né? Até você entrar na lógica ali demora um pouquinho, né? Vira aquele POG, né? A programação orientada à gambiarra, né? Total. E aí o sistema dá um tempo, ele vai... Vai dar um tempo, ele vai eclodir, vai entrar em entropia, né? E é triste isso, porque o que a gente mais vê, faz um sitezinho, faz um e-commercezinho. Cara, o e-commerce, cara, é um negócio enjoado de se fazer. E, complexo, e o pessoal fala... Então, aí eles falam assim, muitas vezes, mas eu vi no comercial da TV que tem um site que faz sites, que tem três letras, que eu não vou citar o nome. Não podemos. Que você pode automaticamente fazer o seu e-commerce ali. Ah, então eu vou fazer lá. Eles falam, faz, cara. Porque vai ter um custo ali pro cara a mais, que é uma coisa que a empresa vai agarrar do e-commerce dele. Nada é de graça. Cara, nada é de graça desse mundo. É o que eu falo, cara. Não existe nada de graça. Não adianta. Esse coleguinha aí que fez esse comentário deve chorar sangue, cara. É. Eu vivi um caso parecido com o que você citou, Giba, mas foi no audiovisual, mas que é, você tinha pago alguém para fazer um vídeo, não lembro se era um comercial, se era um institucional, e aí não dava certo com essa pessoa, aí ia procurar uma outra produtora, um outro profissional e falava assim, ó, só que eu já gastei lá com o outro, então eu não tenho para te pagar. Ah, então eu não vou fazer também, né? Ou então eu vou fazer só que você me pagar, né? Não, quebra essa para mim e tal, é complicado, né? Fala assim, a sua mãe já te teve também e você não quer nascer de novo como uma pessoa melhor. Pronto, resolveu o problema. Então... Essa aí mata. Próximo, Milton Júnior, aluno também de design aqui da Barão, fez uma entre aspas aqui, uma citação. Você conserta impressora? Isso também é muito comum, né? Ficar conhecido como o menino da informática, o menino da tecnologia, a menina, né, Carol? A menina do computador, né? Ai, gente. Ô, Carol, não tá... Além de tudo, né? Fala assim, o que tá acontecendo aqui? Aí você chega, dá uma olhada e fala assim, olha, o programa é pirata, descobriram, tá? E tá com problema. Ai, mas como é que conserta isso? Preciso abrir uma planilha aqui, preciso fazer um negócio. Pô, cara, não sei fazer essas coisas não. Chama o cara do TI, faz qualquer negócio. Você joga a bola pra frente, sabe? Ô, Carol, tá acontecendo tal coisa que... A da impressora, eu já passei pela impressora, tá, gente? Foi uma coisa assim... Carol, a impressora tá acusando tal coisa aqui, eu só olhei. Sabe aquele dia que você dá aquela respirada funda? Funda, funda? Eu olhei e falei assim, cara, você me desculpa, eu me formei em design gráfico, né? Não tô fazendo manutenção de impressora ainda não. Pus meu foninho e voltei a fazer o que eu tava fazendo. Aquele dia, o meu interior tava em festa. Ele soltou um balão, uns fogos. Falei assim, cara, como eu sou filha da polícia. É, obrigada. No começo, mas eu cheguei... Ah, desculpa, pode falar, Carol. Não, é que se você não impõe limite nas pessoas, elas não vão ter nunca. Ah, tem um gif, dúvida. Eu acho, na internet, que é um bicho, tipo assim, um personagem fica toda hora cutucando o cara pra arrumar alguma coisa, o cara do TI até. Fica cutucando o cara do TI pra arrumar alguma coisa pra ele. Ah, deu pau na impressora, deu pau no hardware, deu pau não sei o quê. Daqui a pouco tá te chamando pra consertar a cafeteira. Aí você vira e fala assim, cara, você tem que impor limite, sabe? Tipo, pô, eu te fiz um favor, mas não quer dizer que eu sou especialista em arrumar impressoras, dar um tapa na cafeteira, nada disso. Sim. Eu, quando eu comecei a trabalhar, eu ficava até um pouco ofendido com isso, porque eu sempre fui meio que o menino da informática mesmo, né? Da família, nos lugares que eu tava. Mas assim, informal, né? Não tinha o mesmo conhecimento que um profissional teria, ou que alguém que estudava isso teria. Mas eu sempre fuçava e até conseguia resolver os problemas. Aí eu fui trabalhar numa empresa em que eu lembro que ia ter que trocar o HD, alguma coisa assim do computador, e eu não ia poder trocar o HD, tinha que esperar o profissional contratado, que era, né, não era da empresa, ia vir prestar o serviço, e eu não podia trabalhar porque o computador não estava funcionando, e eu fiquei indignado com isso. Depois que eu vim a entender, né, que é melhor mesmo cada um se concentrar naquilo que faz melhor, mas eu pensei, pô, como que eu... É só ligar dois cabinhos aqui, eu sei fazer isso. Né, mas aí acaba levando pra esse tipo de situação onde... Olha, Alberto, que horror. Olha o jeito que você pensou. É que nem quando alguém vira pro outro e fala assim, mas é só pôr um botão aí. Põe um botão. O Léo pira com essas coisas. Assim, automaticamente, Léo, quando... É só pôr um botão, você... cara. Eu vou dar um botão no meio da sua cara. Você não sabe a complexidade que é pôr um botão ali. Feio pra mim. Não, você tem que... Se o cara chega pra você e fala assim, e aí, velho, só nos computer? Aí você já automaticamente cancela sua audição com essa pessoa, cara. Seu sentido da audição. Próximo! E aí, só no Photoshop? Só nas artes, hein? Ei. Nossa, esse eu ouvia demais, cara. Era só nas artes? Vixe, mano. Eu falei, só nas chatices? Ah, verdade. Muito bom. Vamos lá, próximo... Josiane Borges, ex-aluna da Barão também. Ai, amor da minha vida. Ah, não. Josiane, colega sua não, de turma, leva, né? Leva a sério. Josibe, gente. Josibe. Josibe mora em nosso coração. Patrimônio. Imaterial do cabelo colorido. Então, Josibe. Da Barão, cara. Josibe é incrível, essa mulher. Muito bom. Incrível. A Josi coloca aqui também uma citação, né? Uma frase entre aspas. Ah, usa sua criatividade, faz o que você acha legal. Aí você vai lá, faz, né, e recebe um belo de um, não era bem isso que eu queria, pode mudar? Ou você deixa livre ou você restringe, né, o que, que você acha, Carol? Nossa, pelo amor de Deus, isso eu já ouvi tanto na minha vida, provavelmente ela deve estar embasada em alguma coisa que a gente passa junto, tipo assim, eu já passei e ela passa, sabe, nessa vida, então eu sei exatamente o que é isso, a pessoa ela não te passa um briefing, ela não te dá diretriz alguma, ela só vira e fala assim, confio na sua criatividade, você é capaz, você é bom nisso. Cara, existe uma diferença entre ser motivacional, você quer motivar a pessoa, e entre passar a birosca de um briefing. Cara, você tá falando do seu trabalho, é o que você quer. E não, assim, aí você entrega, você vai, se esforça, faz um negócio legal, e a pessoa fala assim, ai, mas... Eu tinha pensado diferente. Ai, eu me seguro pra não xingar. Giba, o que a gente faz? Ah, desculpa, Carol. Não, é só questão de, tipo assim, se você quer uma coisa, então especifique, sabe? Dê uma diretriz. Fala pra, assim, ó, penso numa coisa mais ou menos assim, nesse estilo, assim, assim, assado. Depois deixa dá um norte, a, né? A onda rolar. É, tem, mas você um virar norte, e falar, né? Assim, ai, eu aceito que a sua criatividade... Ah, peraí, minha percepção do que é bonito, do que é estético, do que é legal, é diferente da sua. Às vezes eu gosto de um estilo, você gosta de outra coisa. Chega lá, eu te entrego um negócio clean, super bonito, e você queria um, sei lá, um jornalzinho das Casas Bahia, é, sabe? Cheio de imagem, cheio de... Só hoje. E aí, sabe? A pessoa fica numa posição, então, em que ela pode julgar, né, esteticamente, sendo que é complicado, né, uma situação. Por isso que hoje não dá pra pegar um job, assim, sentar e falar assim, olha, vamos fazer isso aqui acontecer, sem você ter um briefing. Sim. O mínimo você tem que saber, tá, o que é pra constar, o que é pra ter, como que vai ser isso aí, sabe, pra... A solução pra seria, ter. Então, mesmo que a pessoa te dê a liberdade, você fala assim, não, peraí, me dá pelo menos algumas orientações aqui, né? É, algumas orientações básicas e não só pegar e deixar jogado isso, sabe? Me passa informação, se possível, me dê referência, sabe? Pra não... Ou senão, uma outra solução é você morar com a pessoa um mês, né? Ver o que ela gosta e você usa a sua criatividade a favor dela. Mas muito isso bem. Não vai acontecer. Essa é a solução ideal, Giba, adorei. Vou começar a oferecer esses serviços na internet. Não é o que você tá pensando, não é o que você tá pensando, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ricardo Galina, também atual estudante de design gráfico na Barão. Faz a logomarca aí pra mim, que eu te divulgo. Essa é excelente, né? Além de falar logomarca, ainda troca o trabalho pela divulgação, né? E aí, que eu quero fazer uma menção honrosa, que durante o Halloween mesmo, propriamente dito, circularam alguns memes, né, de logomarca.doc, um íconezinho do Word, assim, com um chapéuzinho de bruxa, né, que foram bem bacanas também. Então, ô Giba, faz aí pra mim, cara, que aí eu te divulgo, cara. Cara, não vai rolar, não vai rolar, assim, a não ser, assim, o que que eu imagino? Quando os caras falam, a gente lembra do Divasco. Cara, acho, né, que é a Globo. Eu, cara, não, mesmo se for vir a Globo, cara, porque a Globo não vai fazer isso. Mas é o Divasca Feelings, né? Que é o ilustrador Divasca que vivia com isso e tem o site no qual ele mostra lá os e-mails que ele trocava com clientes que queriam dar o balão nele dessa forma. Cara, divulgação, cara, é igual um negócio que me mata. A pessoa vai pro exterior, se fode lá, aí ela pega a volta, aí fala assim, e aí, ganha dinheiro? Não, ganha experiência. Cara, o cara não é um personagem de jogo de RPG, cara, pra viver de experiência. Opa. A mesma coisa. Tomei uma indireta aqui, opa. Não, você não ganhou nem experiência, Carol. Você ganhou. Você ganhou. Você voltou pior do que você foi. Olha, como você. E isso é bom, porque você voltou mais trevosa. Então. Voltei mais sem coração. Voltou, deixou o coração no Zéua, no Romero Brito, lá em Miami. Nossa senhora. Mas assim, é engraçado esse negócio de divulgação, principalmente em cidades pequenas. Aqui tem muito disso. E é legal que o cara que te oferece divulgação, ele meio que funciona, ele sempre dá um fatality. É a mesma estrutura de um Mortal Kombat. O povo briga, você senta com o cara fica, você fica explicando pra ele o que você faz, o que você vai fazer e assim por diante. E aí no último momento, que é quando você vai falar do dinheiro, o cara pega e fala, não, eu te pago divulgação. E é engraçado a quantidade de sinônimos de pagar em divulgação que eu já ouvi. Eu já ouvi, vamos trabalhar em quatro mãos. Olha que lindo, cara. É até meio pornográfico, né? Vamos trabalhar meio quatro mãos. Eu ia falar que é romântico, mas agora você já acabou com essa possibilidade. Não, acabei. Outra coisa que eu já ouvi também é eles falarem assim, isso vai ser bom pra você, isso vai ser bom pra sua carreira. Sabe? É umas coisas, cara, que eu não vou pagar com divulgação na hora que eu for pagar o IPVA do meu carro. Não vou pagar com divulgação. O governo, eu te divulgo. Eu ponho uma tela no meu vidro traseiro, botando vivo o governo. E eu fico de cara com isso, porque muita gente ainda acha que é a tal da divulgação. É igual, assim, eu já ouvi... Eu acho que eu vou comprar um celular novo e eu divulgo a marca usando o aparelho. O aparelho. Imagina se a Apple fizesse isso, porque o logo dela tá na parte externa, onde você não fica com a mão em cima. Porra. Pois é. Então dá iPhone pra galera aí. Agora eles apagaram a maçã, né, nos MacBooks. Isso, apagaram. Cara, eu fiquei muito chateado, cara. Porque você não vai fazer mais comercial da Apple no escuro, cara. Mas dá pra cara. Divulgar tanto mais, né? Não vai dar. Ah, no, Steve Jobs, volta do túmulo. Pelo amor de Deus. Próximo. Ó, aí tem aqui a Fernanda Silvestre. A Fernanda Silvestre... Ué, Carol. A parente? Opa, é parente minha? Será que é como sua, assim? Sua parente, Carol? Carol. Eita, Silvestre. Preula. Ué, Carol. Ela citou um caso que ela disse que aconteceu de verdade com ela, que o medo dela é criar uma mensagem de aniversário razoável e receber como resposta do cliente pedindo pra colocar assim, a lacuna, né, o nome da empresa que ela não quis citar, faz aniversário, mas quem ganha é você. Esse aí é o clichê dos clichês, né, cara? É o the maximum clichê, cara. Gente, aí entra aquele fator importantíssimo. É aquela coisa assim, você fez arte, você mandou, a pessoa fala assim... Pô, tá legal, muda essa frase. Ah, mas isso daí já tá batido, não faz isso não. Faz o que eu tô mandando. Comercial. Nossa. Adoro comercial. aquela galerinha assim, ó, tamo aqui, não faz muito carinho, põe assim, sabe? Essas coisas do tipo, vamos vender essa birosca, vamos usar o de sempre porque funciona, põe o de sempre porque funciona. É, tem várias, por exemplo, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta também, né? A galera gosta muito dessa. O patrão ficou maluco. O patrão ficou maluco. Só hoje, né? Só hoje. Nossa, não. Olha, então tá virando só também, hoje, não compre carro hoje, né? Nossa, essa não compre carro hoje, cara, é muito óbvio. Porque, cara, preço de carro é tabelado. É igual bater boca com um vendedor de concessionária. No máximo você vai conseguir é aquele lixinho de colocar, aquele lixinho de tecido para colocar. Tapete. Aquele tapete. E olha lá, hein, o tapetinho, né? Pois nossa. Ó, pessoal, estamos chegando aqui no fim dos comentários. Para finalizar, horror. Eu quero colocar aqui o do Emerson Stark, que inclusive é integrante aqui do DGCast. Falou que tem medo de sobrinhos. Todo mundo tem medo de sobrinhos. Aí a gente tem medo do sobrinho, mas aí eu falo, né? Tem um mercado pros sobrinhos, tem um mercado pra gente. Existe alguma pequena intersecção ali, mas se a pessoa quer o sobrinho, é outro tipo de trabalho. Aí outra menção honrosa aqui é o Marcos Veríssimo Alves, que foi meu colega de graduação. Ele falou, eu sugiro que vocês produzam um Stranger Jonas, que o Jonas também é outro colega nosso que se formou com a gente. Aí o Jonas respondeu, o Jonas Brandão, que é, diga-se de passagem, um ilustrador, animador excelente, de qualidade altíssima, e respondeu, não há maior Stranger que Jonas. Então, acho legal esses comentários. Piadinho, aí. Piadinha interna, né? Foi uma piadinha interna, mas não tinha essa piada, foi só que eles quiseram trocar carícias mesmo. Mas fica um abraço para os dois aí. E na verdade, gente, eu acabei de achar aqui um lugar onde tem mais comentários aqui que eu tinha passado batido. Vamos ler esses comentários também? Vamos! O programa já tá indo longe, mas acho que a gente pode fazer. Algumas não apareceram lá naquela tela. O Alex Soares, que já participou aqui do DGCast, né, compartilhou. Meu maior medo é ver logo com a foto do rosto do cliente. Aí, esse aqui vamos fazer um batidão, tá? Uma tal de Carolina Silvestre aqui comentou também. Ela falou, meu maior medo é o cliente falar, faz o que estou mandando e te pago pra isso. Até comentou isso agora há pouco, né, Carol? Ai, é pesadelo. Te pago pra isso. Aí o Vinícius Paceca, que é ex-aluno nosso aqui, ele fez vários comentários. Olha lá. Ok, vou enviar seu mockup para essa lista de outras 15 pessoas para eles validarem e te retornamos depois. Nossa, isso é complicado. Eu já passei por isso na empresa que eu trabalhava, que é aquele negócio que eu falo, que no contrato de prestação de serviço é muito interessante vocês terem quem vai aprovar esse projeto, cara. Porque é um tal agora tá uma mania de você mandar para grupos de e-mail, por exemplo, da empresa, que o e-mail já não é um lugar muito excelente do cara observar isso, porque muitas vezes o cara não consegue nem abrir o arquivo direito, né? E tá sendo legal falar e-mail. A galera tá mandando pro WhatsApp. Nossa, mas essa cor não fica... Tá, mas boa. Me desculpa, não, assim, eu horrorizo com isso, porque existe, por exemplo, o suporte que você vai apresentar, que é o quê? Você vai apresentar isso numa prancha? Você vai apresentar isso numa apresentação normal? Sabe, cara, você tem que ter ciência que o local e o suporte e o auditório... auditório, quando eu falo aqui, não é no sentido Silvio Santos, mas no sentido teórico de falar quem está recebendo. O auditório, a caravana, eu acho interessante que muita gente não dá atenção para isso. E... agora, por exemplo, né? Um tempo atrás começou um negócio, um amigo meu chegou pra mim e falou, cara, eu tô num bate-volta com o logotipo, porque eu respondo um e-mail pra 15 pessoas que fazem parte de uma pseudo-diretoria e todos eles dão palpite ao mesmo tempo. Eu falei, cara, nossa, cai fora, cara. Sabe, você é o famoso responder a todos, né? Nossa, que terrível. Pô, Giba, bom saber que precisa constar, às vezes, no contrato de serviço, isso. É legal. Pessoa que vai validar esse no máximo, eu falo assim, no máximo 3 pessoas, que sejam 3 pessoas que porque, uai, ele tava me contando, esse amigo, que eles estavam, digamos, marcando até, por exemplo, gerente de setores específicos, que não tinha nada a ver, que o cara era, vamos dizer, no nível hierárquico da empresa, ele era muito baixo, e o cara não tinha, só falava merda, né? Manda pro Menezes dar uma olhada, depois encaminha pro Padilha. Ô Getúlio, afasta os de menor, que é pro o designer mostrar o logotipo dele, ó. Ó, manda, se não der pra mandar por e-mail e ele não vê, manda no zap zap dele lá, hein? Menezes responde rapidão no zap zap. No grupo da empresa, né? Aí tem 1 milhão de frases de bom dia. Bom dia! As clássicas. Ou as frases, de, as frases de animação, né? De motivação. Motivação. Aí o Vinícius Passeca, ele continuou. Layout aprovado. Pode me mandar em Corel? É isso aí, preconceito com Corel eu acho foda, cara. O Corel foi muito importante. O Corel novo, assim, eu, na última atualização dele, ele tá muito bom, cara. Ele tá muito estável, ele tá bom, cara. Ele tá um aplicativo legal. Só que o que mata não é o manda em Corel, cara. O que mata é, por exemplo, quando você tá, ao contrário, assim, dizendo, você tá esperando alguma coisa de um, por exemplo, manda pra mim o seu logo. Aí o cara manda o logo, o cartão 30x30 pixels, né? Aí você fala assim, você não tem esse em vetor? Aí o cara, como assim vetor? No Corel. Aí o cara copia aquela imagem pra dentro do arquivo CDR e te manda. Eu acho que quando você morre e vai pro inferno, você fica num limbo abrindo arquivo desse jeito, arquivo de imagem dentro de arquivo do Corel, pro resto da eternidade, cara. Tá louco. Aí até tem aqui o DGCast comentou. Mas na verdade era você, né, Giba, que acabou comentando com o DGCast. É meu alter ego, meu eu lírico. Estou lhe mandando o nosso logo, aí o arquivo, logomarca.pptx. Foi aquilo que eu citei, o pessoal fez vários memes no Halloween, que é o logomarca.doc também, né? Eu já recebi .xls. Meu Deus do céu. Cara, isso é algum tempo atrás eu vi uma pessoa fazendo isso do meu lado. A pessoa, quando ela ia salvar imagens, sabe, fotos, JPEGs, fotos diversas, ela não salvava diretamente na pasta. Ela não criava a pasta. Ela abria um arquivo do Word, colava essas imagens dentro do arquivo do Word, salvava o arquivo do Word, como, por exemplo, fotos da festa junina. E salvava .doc. E aí você... aí eu tentei ajudar essa pessoa, estendi a mão pra ela e falei, por que você faz isso? Porque, queira ou não, você vai gerar um arquivo muito maior de tamanho do que salvar a imagem, né? Aí a pessoa não aceita, cara. Fala, não, porque fica tudo junto, fica tudo organizado. Não conhece o zip, né? Fotos do churrasco.zip. Eles viram isso por e-mail, né? Você não vai acreditar a foto que tiraram de você. Fotos do churrasco.xls. Excel, maravilhoso, cara. Aí um tal de Gilberto Júnior comentou aqui também. Rapaz, entreguei seu dinheiro pra fulano te pagar, beleza? Só ver com ele. Ou seja, você nunca vai ver esse dinheiro. E aí o famigerado Alex Santana, membro da primeira equipe do DGCast, ex-aluno aqui de design da Barão também. Edição original do DGCast, né? Aquela edição clássica. Se você não ouviu, ova, né? Volta no nosso feed, no nosso site, procura os primeiros episódios do DGCast, escuta, lição de casa importantíssima, vale nota 10. Aí o Alex comentou aqui, o cliente falando... Quem ficou de recuperação com o Alberto, ouvi isso, viu, gente? Quem ficou de rec, quem sabia que a sala estava lotada ontem de recuperação, ouvi isso para levar 10. Ontem até que tinha só 12 pessoas, mas ano passado essa mesma disciplina tinha 29 de 40 e poucos. Gente, só 12 pessoas pra recortar uma foto. Mas enfim, deixa isso pra lá. A foto. Porque parece que eu tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer nisso. Pra mim é melhor que o pessoal não vá até, que eu não preciso ir, né? Mas acontece, né? Prazer. O pessoal fala, professor, você me deu nota tal. Eu falo, não, eu não te dei, você tirou. Toma. Você justo. Obteve. Obteve. Justo. Enfim, o mito Alex Santana parafraseou um cliente aqui. Digitalize minha logomarca desse ímã de geladeira e me manda no Word. Maravilha. Aí ele conseguiu condensar aqui tudo. É logomarca, é o ímã de geladeira e é mandar no Word, né? Ele fez um pacotão aqui especial de Halloween pra você, né? Combo do pessoal, inferno. Alguma consideração que vocês queiram fazer pra gente encerrar o nosso programa? Como o programa se chama Stranger Jobs, né, cara? Eu acho que a gente tá no mundo invertido do design nesse momento, cara. Sabe, eu acho que a gente não vive no mundo certo do design, onde as pessoas mandam o arquivo em vetor bonitinho, manda arquivo em PDF, manda manual tudo. Manual da marca pra você seguir. Manda manual, manda... Cara, a gente tá no mundo invertido, cara. Será que tem alguma árvore que a gente consegue enfiar a mão dentro e atravessar pro outro lado, cara? Sabe, porque é foda Por isso, favor, né? Por favor, me diga onde fica. Onde fica, né? Muito bem. Quem seria o Demogorgon do design, né, cara? Quem que seria? Será que é o Brito? Não, deixa pra lá isso. Deu muita briga isso algumas semanas polêmica. Atrás. Polêmica! Carol? O Romero Brito está na roda. Oi? Quer fazer suas considerações finais? A minha consideração é que eu devo ter falado muita abobrinha, mas foi de coração. Ah, que lindo. Muito bem, bonitinho. Quer fazer mentira, não tenho coração. Passa os contatos do Easy também, Carol, quem não ouviu o programa ainda. Os contatos do Easy, gente... A gente tá online lá, firme e forte na plataforma, cadastro grátis, super vale a pena. Mas Carol, Carol, estou levantando minha mãozinha e abanando ela no ar, assim. Carol, mas o que é o Easy? Você pode trocar conhecimento com outras pessoas do Brasil inteiro, sobretudo, Gilberto. Mas você é tipo... sabia dessa facilidade? Mas é tipo uma aula particular, que assim, eu marco um horário e aí o professor dá a aula pra mim, assim, naquele horário? Exatamente, Gilberto. A aula é particular, ela é personalizada para suas dúvidas sobre o tema que você quer, na sua hora e com a maior flexibilidade do mundo, porque você não precisa sair de casa. Que legal. E como é que eu faço para me cadastrar, professora? Vamos lá, você acessa www.uizy, não, não é com U, é www.uizy.com, não é .br, tá? Faz o seu cadastro grátis. E dá uma olhada lá no mural de aulas, que a gente tem mais de 2.000 aulas cadastradas com temas assim diversos, desde temas acadêmicos, inglês, a parte também de software, essas, tem coisas assim. Programação, growth hacking, exato. Fotografia. Até life coaching, algumas. Maravilhoso. Tem um professor nosso que ele dá uma introdução a parte espiritualista, cara, um negócio muito doido, muito supimpa, cara. São variações de temas incríveis. Então, vale a pena. Uau! Bom, estou fazendo o meu cadastro agora! Tchau, galera! Só hoje, Luiz, só hoje. Só o patrão hoje. Ficou louco. Super ofertas toda semana. O patrão ficou maluco. O programador ficou louco. Isso, bom, deixa o e com ali. Essa maravilhosa deixa, né, a gente vai encerrando o DejaCast número 22. Quero agradecer ao Giba, agradecer a Carol. O programa ficou um pouco comprido, aqui estamos quase com uma hora de programa, mas é o último do ano, já não teve programa na quinzena passada, só vai ter de novo em fevereiro, então você vai escutando aos pouquinhos aí, se bem que agora não adianta mais passar essa dica, né, porque quem chegou aqui já escutou o programa inteiro, mas escutando de pouquinho e chega até o fim, até sair o próximo episódio, dá tudo certo. Então, o DGCast fica por aqui. A gente deseja para você boas festas, boas férias, se você tiver férias. E até 2017, na próxima temporada. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Dá um tchauzinho aí, tchau. Carol. Ah, eu ia cantar Então é Natal, mas deixa pra lá. Eu não quero deprimir ninguém. Fica a reflexão, viu, gente? Então é Natal. O que você fez? Hora de quando repensar. Termina e começa outra vez. Tá. Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau. O DGCast é produzido por professores e alunos do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e produção são feitas por mim, Alberto G.P. Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza, no Laboratório de Rádio da Barão. A edição é de Alisson Ambrosio. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site, danielpiquet.com. Nossa equipe de criação e mídias sociais, Bruno Marques, Emerson Stark e Letícia Figueiredo. Mais detalhes e notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site dgcast.com.br. É DEGECAST. Você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast@gmail.com. A gente se compromete a ler aqui nos próximos episódios. Visite e curta a nossa página no Facebook, é facebook.com/dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twitter.com/dgcast, o @dgcast. Lá, a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Assine o feed do podcast no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no celular. É só fazer uma busca por DGCast e se inscrever no nosso canal, que você vai receber automaticamente os novos episódios no conforto da sua telinha. Aproveita e qualifica o DGCast na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que o DGCast merece.